ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone. Estava conversando aqui, a gente só vive reclamando. Uma hora tá, também é tudo exagerou, uma hora é muito frio, outra hora é muito calor, mas hoje aqui em São Paulo tá muito calor. A gente tá muito frio, mas é tudo é muito, não tem jeito, né? Vamos iniciar o nosso programa, vamos iniciar com os pedidos dos nossos amigos ouvintes pelo telefone 2182-3081. Está começando a hora em que vamos ouvir a boa música dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. A gente começa o programa ouvindo o pedido musical da Lúcia Moraes, que mora no centro de São Paulo, e pediu com Francisco Alves a prece de paz. Depois, vamos ouvir o pedido da Rosimeire Abreu, que mora na freguesia do Ó, e quer ouvir com Carlos Galhardo se ela perguntar. Vamos lá, então. Verde, sempre quieto como um lago que o vento não estremeceu. Senhor, o meu céu é tão sereno que parece um grande leito onde o silêncio adormeceu. Senhor, mais alegre, mais feliz do que ninguém. Senhor, não deixai que mãos estranhas roubem a paz que a minha terra tem. Um dia as crianças voltarão a brincar nas calçadas das cidades distantes, além, muito além. Um dia festejarão o Natal sobre a neve nas cidades distantes, além, muito além. Escurecer, se o meu céu turvar, Senhor, ajudai-me a cortar as mãos estranhas que roubarem a paz que hoje a minha terra tem. Alegre, mais feliz do que ninguém. Senhor, não deixai que mãos estranhas roube a paz que a minha terra tem. Acá acaso perguntar por mim. Diga, por favor, que eu sou feliz. É preciso a própria mágoa disfarçar assim. Por quem dei tudo que sofri e que sonhei, estrela solitária e no céu do meu amor eternamente, desde que brilhou, nunca se apagou. Esperança de revê-la ainda, amargura de poder. Na paixão que é perdição, no amor que é sempre dor, feliz porque não diz as lágrimas que sempre, sempre esconderei, sorrindo, desfolhando apenas mal me queres, pois ferir o coração é próprio das mulheres, e sofrer mesmo assim. Por quem dei tudo que sofri e que sonhei, estrela solitária que no céu do meu amor eternamente, desde que brilhou, nunca se apagou. Aí foi o pedido da Rosimeire Abreu, que mora no bairro da Freguesia do Ó. Carlos Galhardo cantou de Dilermando Reis e Jair Amorim, Se Ela Perguntar. E para Lúcia Moraes, do centro da cidade de São Paulo, Francisco Alves cantou de Davi Nasser e Erivelto Martins, A Prece de Paz. Agora são 8 horas e 37 minutos. A gente vai ouvir o pedido da Rosinha Pastore, que mora no bairro de Perdizes, e pediu Orlando Silva, Dá-me Tuas Mãos. Depois tem o pedido da Camila Tavares, que mora na cidade de Diadema. Ela pediu com Nelson Gonçalves, Sinto-me Bem. E depois o pedido da Dirce de Matos Rocha, que mora no bairro de São João Clímaco. Ela pediu com Francisco Alves, Saudade do Passado. Vamos lá. Tanta pressa de chegar ao fim, por que terminar o nosso amor assim? Se eu não revelar tudo o que sonhei, e nem tu disseste tudo para mim. Tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus, e eles dirão quanta dor vai me causar este adeus. Ficou tão triste o luar, vendo acabar o nosso amor. Tudo te manda ficar, dá-me tuas mãos, por favor.

muita saudade é saber que nos teus braços eu perdi a mocidade. Que saudade, que passado, que destino foi o meu. Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor morreu. Que saudade, que passado, que destino foi o meu. Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor morreu. Nós ouvimos o pedido da Dirce de Matos Rocha, de São João Clímaco. Francisco Alves cantou dele, Davi Nasser e Gomes Cardim, Saudade do Passado. Para o Camilo Tavares, do bairro de Diadema, Nelson Gonçalves cantou de Ataúfo Alves, Sinto-me Bem. E para Rosinha Pastore, do bairro de Perdizes, Orlando Silva cantou de Roberto Martins e Mário Lago, Dá-me Tuas Mãos. O nosso tempo é menor nas quartas e sextas, mas sempre vale o pedido dos ouvintes, né? Mas é também por uma causa, é muito legal a gente poder ouvir no Nossa Língua Portuguesa, deveria ter todos os dias o programa, a gente tinha que ter, que a nossa língua é complicada, e é legal, né, a gente aprendendo uns macetes aqui, uns macetes ali, com o professor Pasquale Cipronato. Bom, um grande abraço aos participantes de hoje, e antes de encerrar o programa, eu vou passar o telefone para você também participar do nosso programa. É sempre bom lembrar que é apenas um número de telefone, mas são muitas linhas à sua disposição. Então, assim, quando uma linha está ocupada, a ligação cai na outra que está livre. Se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas, porque assim vai dividindo as linhas, vão caindo as ligações nas linhas que estão livres. Então, dificilmente o telefone vai estar ocupado quando você fizer este favor de nos ligar e nos dar esta alegria da sua participação. Então, daqui a pouquinho, já deixa lá esse papel para deixar o telefone aí do lado, quando você, vou dar uma ligada lá, pedir uma música e tal. A gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então, um grande abraço a todos os participantes, um abraço a você que está nos ouvindo. O gramofone não acabou, não. Vamos prosseguindo com o nosso programa. Gramofone pela Cultura AM. 8h48, a seguir Vicente Celestino, Silvio Caldas e Paraguaçu. Acorda, pata diva, vem cantar. Relembra as madrugadas que levam e faz.